música linda, gente. Siga Love. Aô, meu parceiro, cabeça, iluminação, Val Gravações, Júlio César, locutor. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos, me deixa tonto com teus olhos. E eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural. Mesmo em segredos.